Olá a todos, bem-vindos ao episódio 55 de mais um Director's Cut. Hoje estou eu a controlar isto tudo. Comigo tanto em medo, estúdio. Tanto medo. Temos o António. Sim, sim, olá. Temos o Tiago. Boas. O Pedro Figueirinha. Que rima com Mourinha, e é melhor. Isso é um bocado. Ok, a gente está. É subjetivo. Eu sou modesto. E o David também. Ora, boa tarde. Chama-se Veiga também, já agora. E onde está para chegar também duas meninas, a Inês e a Rita. Sim, mas elas funcionam pelo horário dos Açores. Ah, ok. É outro fuso horário. É o fuso horário explicado. Da Adriana, sim. Sim. Então vamos começar com as notícias. Em primeiro lugar, Star Wars 7. Estão a ser avançados alguns nomes para diretor deste filme. Entre eles está o Matthew Vaughn. Todos aprovamos. Unanimemente. Sim. É mesmo unânime? Mas ele a não sério? Já tá... Sim, eu não tenho problemas não, com... Não tá. Depois também temos... também se fala do David Fincher. Era Star Wars. Star Wars com twist. Star Wars. Exato. Sim. O Star Wars mais violento que alguma vez não. Alguém imaginou. Na realidade é um filme do Star Trek. Isso é que era um twist, pá. Ah, e parece que sim, o John... Sim, mas estamos a falar de David Fincher, não estamos a falar do Shyamalan. De Shyamalan, sim. Parece que o John Favreau também se está a fiambrar para diretor. Não, mas portanto, o Favreau aqui... por esta altura já passou. Ah, já passou? Já. Ok, não é o que as minhas fontes me assim, dizem. Assim, não, basicamente ele disse que passava a oportunidade. Isso é uma cena bem modesta de se fazer. Ah, eu não estou a confirmar nada, mas eu faço. Não, sério, pá, já pensaste o que é teres de ir a fazer, teres de ir a realizar um desgraçado de um filme do Star Wars? É praticamente querer o ódio puro em cima de ti. Não fez mal. Depende. O nome dele vai ficar marcado para achar isso a coisa correr mal. Porque, vamos a ver, provavelmente vai. Se correr bem é espetacular. Não é mais construtivo pensarmos que vai correr bem. O Star Wars 1 não correu assim tão bem e aquele ódio ao Lucas foi-se desvanecendo ao longo dos anos. Assim, o pessoal tem uma... tem assim uma relação um bocado mista com o Lucas. Estão agradecidos pelo que ele fez antes, mas o episódio 1 não o perdoa. Mas... I don't think so. Pois, exatamente. Sim. Para não falar que o John Favreau fez também filmes ótimos como o Iron Man 2 e o Cowboys e Aliens. E aquele filme que ninguém sembrou o título, Duas Crianças no Espaço. Zatura, sim. É com a Kirsten Stewart, em pequenina. Pois é. É babysitter. Sim. Bonito. Oscar 2003. Saiu já a primeira lista de não candidatos. Sabia que eu pensava que isso era qualquer coisa dos Amequis, ou coisa assim parecida. Não é do Favreau. Ok. Então, prosseguindo, temos uma lista de candidatos a melhores efeitos visuais, o Oscar de melhores efeitos visuais para 2013. Entre eles estão alguns títulos que já discutimos aqui, nomeadamente o Cloud Atlas, que vamos falar hoje. O Amazing Spider-Man, o Batman, o Hobbit também, depois temos o John Carter, o Life of Pi, os Avengers, o Prometheus, o 007 e o Snow White and the Huntsman. Favoritos? Temos quase o favorito da vida é o Snow White and the Snow Huntsman. White. É definitivamente... já esqueci o nome dos outros filmes que mencionaste. Desculpa, eu fiquei-me pela Snow White. Ainda temos que furar para o Hobbit. Ficaste pelo Snow White, foi o último. Isto não é o filme que está a ser avaliado, são os efeitos visuais, portanto... Oh. Epá, o se calhar datas, qualquer um deles... Qual datas, sem querer entrar já para a análise do filme, se calhar visualmente aquela parte de Neo Seu é engraçadita, mas de resto não sei se... Chama isso, por exemplo, a maquilhagem, é engraçada, por exemplo, a sim, Dale mas Barry, o Inception mas... também ganhou a por efeitos visuais e quer dizer o máximo de efeitos visuais que aquilo tinha, porque o resto foi feito, né, com efeitos especiais, que é uma coisa diferente. Mas eu não me espantava se fosse o Prometheus, porque até estava bastante bonito. É que provavelmente o ponto forte, a meu ver, do sim, filme. Sim, mas atenção, o estar bastante bonito, estás a falar nas paisagens, aquilo foi filmado na Islândia. Não, mesmo as partes de todos os holodecks da nave, essas coisas construídas e esse tipo de coisas. Sim. Continuem. Sim. Não, é o que eu estou a dizer, pronto, para quem quiser ir ouvir, aliás, basta ir ouvir o nosso episódio do Prometheus, um dos pontos fortes que eu assinalei foi realmente os efeitos especiais do filme. E não me espantava que ele ganhasse. Pá, o John Carter também tem bons efeitos especiais, mas não estou a ver os gajos estarem a dar essa palmadinha nas costas. Mas eu tenho a sensação que é o Hobbit que vai limpar estas categorias técnicas todas este ano nos Oscars. É esperar para ver. O trailer não mexeu muito. Quero acrescentar rapidamente um bocadinho de telenovela da vida real, a Rita continuando a sua perseguição na vida para chegar cá, e neste precisamente acabou de entrar no metro. Portanto, nós pusemos um GPS na Rita e estamos a controlar a seguir em direto minuto onde é que ela anda. Neste precisamente é no metro genérico. Devíamos ter gravado uma catchphrase das duas e sempre e de vez em quando passávamos assim a algum comentário dela. Ah, não gosto. Sim. Se ela, entretanto, não vier, vamos usar text-to-speech na segunda parte. Vou falar do documental. Sim, porque text-to-speech é uma coisa fantástica para imitar se vozes. Usar, exatamente, sim. Uma pessoa consegue distinguir as duas vozes ainda por cima. Outro filme que estamos com bastante expectativa para ver agora no início de 2013, o Django Unchained, foi já divulgada a lista de faixas da banda sonora original, ou não original, porque isto são basicamente músicas que tiveram origem na coleção de discos do próprio Quentin Tarantino e inclui faixas de James Brown e de Ennio Morricone, além de outras faixas originais. Sim, como ele fez com o Inglourious Basterds, vai ser música que... Como ele fez com qualquer outro filme que ele fez. Com todos, exatamente, sim. Ou Pulp Fiction da parte certa. Portanto, já está disponível a lista dessas faixas. Não existe nenhuma coisa que tenha uma música que seja original a do filme. Não, estou a dizer fora daquela época em que o filme se passa. No caso do Inglourious Basterds, por exemplo, tinhas a música de David Bowie. Sim, e... E agora vai fazer outra vez com o Django Unchained. Então, não vai ter música que é o clássico que estás à espera de ouvir, uma banda sonora ou algo do género. E então, a maior parte do Reservoir Dogs é feito com músicas dos anos 70. Está bem, mas já tinham passado pelos anos 70, não fizeram uma máquina do tempo. Pá. Percebes a diferença? Mas não é da mesma época, pronto. Tu disseste que não era da mesma época e nunca é da mesma época. Depois da época, continua. Ok, semântica, então sim. Passamos para o X-Men e parte, ou quase a totalidade do elenco foi já revelado. Juntam-se Ian McKellen e Patrick Stewart. O bromance na terceira idade. Muito bem. O Ian McKellen já é gay, portanto já tem pontos. Com partidas de xadrez à mistura. Isto para lembrar que do elenco já fazem parte também James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender. E os meus ouvidos não. E também Nicholas Holt. Depois também existe o Jason Fleming, que também está confirmado que para. Teve muitas para linhas no primeiro filme, ele falou bastante. Mas ele é um gajo porreiro. Não, mas atenção, no X-Men First Class, pá, o tipo era um fala barato, falava pelos cotovelos. Sim. Aquilo mete o Joe Pesci do Goodfellas num cantinho, pá. Eu não sei se ele tem alguma fala. Eu acho que ele diz como moeda a determinado ponto, o resto não lembro mais nada. Eu acho que ele não diz nada, eu acho que ele é apenas ameaçador e vermelho. Estava-me a esquecer do Hugh Jackman também. Sim, também o Wolverine deve voltar para a história. Exatamente. Do Days of Future Está confirmado. Sim, esse também era muito falador. Mas foi um caminhão engraçado, sim. Sim. Mas acabou os outros. Então, já que estamos a falar de personagens da banda desenhada, temos também um biopic relacionado com isso, que é o biopic do Papa Bento XVI. Um herói da DC, como sabes. E aposto que vocês não sabem qual é que é a relação que existe entre as duas coisas. Não, mas vais-nos revelar e eu vou ficar sem querer saber. Não sei se sabem, mas existe um cómic da Marvel com a vida do Papa João Paulo II. Aos Guardiões da Galáxia. Pera, calma. Deixa eu aceitar isto. Existe. Existe. O cómic. Podem procurar na Amazon, existe. Não, mas espera aí, calma. Mete supervilões. Não é sei. É um Mephisto, pá. Isto é assim, o diabo. Isto conta a história dele desde que era padre até que se torna papa e depois acaba na tentativa de assassinato. Portanto, mete nenhuma cruz radioativa e ele ganha superpoderes. Não sei, porque ele, para evitar o assassinato, algum superpoder terá havido ali envolvido. Foi a Santa Maria, pá. Claramente. Olha, eu não sabia que o professor X era tão católico. Para parar e se fores a ver aquelas... Será que ele tem uma pistola de água benta ou uma coisa assim? Não, de água benta 16. Bem, mas não sei se este filme vai ser... Este filme não vai ser... não vai ser de super-heróis, porque pronto, o Papa Bento XVI, enfim, coitado, Vai ser mesmo Sim, um biopic. Sim, é o Jorge Lazenby dos Papas. Vai ser mesmo um biopic. Se é relativo para o Constantino, também é um super-herói. Está lá dentro. Enfim. Sim, também já agora nós podíamos também dizer que o Van Helsing do Stephen Sommers também pode ser considerado um super-herói. Mas... E o Sommers um super-vilão. Por ter feito essa aberração. Não, o vilão é o Richard Roxburgh, que é um ator digno de Oscars. Muitos. Por albendade, sim, senhor. Moulin Rouge, Sanctum, Van Helsing. Não, sinceramente digo, foi a única altura em que eu achei que o Drácula devia ter uma coleção gigante de LPs dos Linkin Park em casa. Isso parece-me um Drácula 2000 ou uma coisa assim. Sim. Pronto. Outra notícia, o Christopher Nolan está a ser processado por Batman. É normal. Mas isto depois é real. Dark Knight Rises é também. Isto é real, porque Batman é uma cidade da Turquia que reivindica alguns direitos sobre o último filme de Batman. Estavam a dizer que quando foi Batman e Begins vieram dizer que a cidade não tinha começado assim. Era uma história diferente. Mas explicaria porque é que ele chamou Dark Knight. Mas isso é isso. Isso não é o Batman. Eu sei, mas atenção, a Batman é uma cidade no sudeste da Turquia e é conhecida e é na zona curda. Ora, os curdos na Turquia têm é mais ou menos o estereótipo do alentejano, do tipo muito estúpido e que não faz nada direito. Parece que eles estão a querer continuar o estereótipo. Mas porquê o Nolan não a DC? Estás a ver, exatamente, estupidez curda. Não sabemos. Sim. Já sabemos que é que não nos vai ouvir, são curdos. Sim. É o Nolan e a Warner Brothers. Ainda por cima porque... nós que nós temos... Sim, mas lá eles está... só devem conhecer o filme, pois. Não devem conhecer mais claro, nada. A Warner Brothers é dona da DC, portanto tu vais à cabeça. Ah, pronto. Mas atenção, existem todas aquelas versões de filmes famosos de Hollywood. Feitos na Turquia. Feitos na Turquia, sim. É low budget, aliás, um deles é aquela coisa do... E do Star Wars. Sim, sim, sim. Do homem que demora 5 minutos a morrer e leva tiros. Os 3 melhores minutos que o YouTube tem para oferecer. Então eu assumo que a série do Batman dos anos 60 não chegou à Turquia, com Adam West. Não deve ter chegado lá, não. Aquela em que o Batman dá murros em tubarões. E faz pau. Sim. E é assim, nada disso fez muito dinheiro, não é? Nada comparado com as receitas de box office deste... Não, isso era série de televisão, portanto, eles apanhavam isso no... na antenazita. Depois, temos o remake da Lady Vengeance. Temos com a... Do Park Chan-wook. Já está a ser feito também o remake do Old Boy. Agora vai ser feito este remake com a Charlize Theron, exatamente, como protagonista. Isso é do mesmo gajo do Old viram... Boy, não é? Exatamente, viram o filme original. Não, porque o Tiago estava a falar no remake do Old Boy e não me lembrava se era o mesmo. É uma trilogia. Faz parte da mesma trilogia do Old Boy, apesar dos filmes não terem grande ligação entre si. É considerada uma trilogia. Será que eles vão fazer uma versão também? Já que estão a adaptar a filmes do Chang Park-wook, porque não começam a adaptar uma versão americana do Joint Security Area? Só que em vez de ser a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, é Estados Unidos e México. Nunca ouvi. Sérgio. Sabes que os japoneses estão-se a vingar do Unforgiven. Já estão a fazer a versão deles do Unforgiven. Mas eles fazem... Mas atenção, eles também fizeram o The Good, The Bad and The Weird. Portanto... Não é bem remake. É vingança por teres feito os 7 magníficos baseados nos 7 samurais. Toma lá! Embrulha! Fazer quase tudo. Mas o que era interessante é que o Danny Boyle estava para realizar este filme, mas afinal já não vai... Quem? Danny Boyle? Danny Boyle. Ah, Danny Boyle. Desculpa. Ok, está bem. Não, é que isso parecia-me assim uma espécie de mistura entre... Susan Boyle e alguém. Não. Não, eu vou-te dizer o que é que me parecia. Parecia uma mistura entre David Bowie e o Ball. Eu não estava a perceber de onde é que isto vinha. De onde é que vinha o Ball? Meu Deus. Porquê? Porque a Silvia disse The Boyle. E quer dizer Boyle. Não, eu disse Danny Boyle. Danny Boyle. Pronto. Sem mais... Enunciate. Vá, desculpa, continua, António, mas é que o programa, desculpa, senão eu vou comprar uma boia ou de Bruin. Não, mas só para concluir, o filme vai ou então, ser realizado... E depois vais comer um boiled egg. nós precisamos de um rimshot aí à mão, porque isto começa a ser demasiado. Céus. Rita, a falta que tu fazes neste preciso momento a trocar de comboios. É. Eu preciso de mais alguém que não faça ideia do que é que está a passar aqui. Isso não estou em erro, são os britânicos que vão fazer um remake daquele anime muito triste que é o Grave of the Fireflies. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Pois é, sim. Espetacular. Portanto, vamos ter isso com pessoas. Não. Meu Deus. Chorei. Chorei. Outro projeto que está na calha é a sequela do Who Framed Roger Rabbit. O quê? A sério? Exatamente, sim. Sequela, sim. Quer dizer, isso foi planeado na altura em que, por exemplo, o Wolowski... Ainda estava em atividade. Sim. Opa! Isto pelos vistos... Ele agora não está em atividade. Quanto muito está aos espasmos, mas não está em atividade. Não, isto agora o Zemeckis parece que está muito feliz com argumento. Ele foi buscar os argumentistas do filme original... E realmente vai para a frente com o projeto. Acho que seria engraçado. Acho que o Zemeckis, desde que tenha uma boa ideia, acho que deve continuar. Run, Roger, run! Acho que a ver. Quem é que eles metem para o ator principal e como é que a cena funciona? Se o Shia LaBeouf ou alguém desse género, não é? Não? Quem é que vai ser? Mas atenção, aquilo passa-se nos anos 60, pá. Ah, e agora tens um novo futuro, pá. Tu sabes que a Shia LaBeouf e anos 60 não ligam assim muito bem. A última vez que ele tentou fazer uma coisa do género foi o Indiana Jones 4. Funciona bem agora, pá. Agora faz o que entrou o Roger Rabbit no século XXI, pá. Com dubstep e com uma camada de cenas a acontecerem. Ui. Sim. Isso é fantástico. Assume interessantíssimo. Vou já ver. Não sei, pá. Deixa cá ver o que é que eu... Mas vocês não gostam da Jessica Rabbit, desde que tenha a Jessica Rabbit? Sim, a Jessica Rabbit foi... Sim, está bem, mas eu continuo a achar que isso é uma coisa tão estúpida como irem fazer o Casablanca. 2. Não negues à partida, pá. Pode ser espetacular. Uma ciência que desconheces. Pode ser espetacular. Sim. Espetacularmente mau. Pois o que tínhamos aqui a seguir era uma pescadela de olhos à Adriana, que não está cá, infelizmente. Uma pescadela de rabo na boca... Mas mesmo assim a gente faz a pescadela de rabo na boca. Tens de ser amordaçada e à cadeira. Proibido de vir falar ao microfone. Que é uma notícia sobre os prémios de cinema. Os prémios de cinema europeu, que foram ganhos... basicamente, o Haneke limpou aquilo tudo com o Amour. O Amour vai estrear na próxima semana, não é? Em princípio, sim. Esta semana, esta quinta-feira. Juntamente com o Sininho e o Segredo das Fadas. Exatamente. Qual dos dois o melhor? E então o Amour ganhou o prémio de melhor filme, melhor realizador, melhor ator e melhor atriz para os atores principais. Para os velhotes. Os velhotes, exatamente. Sim. Não existe mais nada que eles não tenham ganho? Prémio de efeitos especiais? Espera aí, os efeitos especiais... Na pá, lamento. Não há. Oh. Bolas. Não há grandes efeitos especiais nos filmes europeus. Olha o Cloud Atlas. Pelo menos o Cloud Atlas. Mão, sim. Okay. Sim. É um filme independente, mais ou menos financiado pelos alemães. Okay. Mas também o Anonymous. Também o Anonymous tem efeitos especiais fantásticos. Isto repare-se também que estavam a concurso com o Amour vários filmes bastante interessantes. O Shame. Sim. Estava a concurso. O Shame ainda. O Shame ainda, sim, nossa. O Shame é eterno, pá. Exato. O Shame devia estar a concurso todos os anos. Até sair o Watchmen 2 com o Fassbender a fazer de Dr. Manhattan, o Shame é eterno. Mas também estava o César Deve Morrer, os Amigos Improváveis, o The Hunt. O tipo que é sempre zarolho. Mads Mikkelsen. Sim. O Perpétuo Zarolho. Então, e para fechar com chave de ouro esta série de notícias, temos uma notícia acerca do... Como é que se diz em português? Do Puppeteer? Marionetista? Marionetista. O marionetista que estava por trás do Elmo, portanto, que tinha a mão enfiada no Elmo. Sim! Suponho eu. Sim. Não, a questão não é o que é que lhe aconteceu. O que é que aconteceu a uma data de rapazinhos adolescentes que... tomaram contacto com ele. Oh, não! Sim, é do Elmo! Eu estava a pensar num Elmo daquelas coisas que metes na cabeça. Não, man! Não! O Elmo! Já foi o Elmo! Por isso é que estavas tão estranho. O Elmo, aquelas coisas que se metem na mão. E tens um momento muito perverso. Não, a pessoa sai do, vai ao cinema, vê o trailer para o Hobbit, depois vai para casa ler Game of Thrones. Eu não penso no Elmo da Rua César, não é? Mas atenção, isso é um escândalo de pedofilia com o tipo do Elmo, é? Mas eu gostava de ter visto esse Elmo's Deep. Mas espera aí, calma. Isto é, segundo o que eu estou aqui a ler, isto aqui é já o terceiro, isto aqui já é o terceiro caso. Exatamente, porque... É o hat-trick. Sim. Porque já houve um, e depois já houve dois, e depois apareceram três. E Rita Sousa. E eis a chegada Rita da Rita. Quem? Silva! Rita Sousa! Peço desculpa. Não, coisa assim. Deixa cá ver. Audacity. Não, que ideia. São uns 22 minutos. Foi só metade do programa que já foi ao ar, sim. Para bolas, é uma playlist tão engraçada. Ah, substituímos por música de elevador. Por isso, não há problema. Mas para bem da nossa sanidade, diz já o que é que tu queres ouvir. Não, agora não vou pôr, é que ele tinha 57 minutos certinhos. Então pronto, deixa estar, esquece. Continuando. Vens para a semana e pronto. Vem para a semana. Continuando, as notícias... Assim, não, sim, a batalha de Elmo's Deep. Não, mas espera aí, calma. Será que a marioneta vai processar o tipo que também, também tem o Elmo? Estamos a falar do Elmo, do tipo do será Elmo. Que, será que o Elmo... Será que o Elmo marioneta também vai processar o tipo? Ele teve não sei quantos anos com a mão enfiada pelo meu cu acima! Esse é o único! Não, não, o que tem eu piada... Eu não estou bem a perceber o que é que sai a passar. O que tem piada passar, era se essa marioneta fosse ao tribunal e eles mostrassem outra marioneta a dizer onde mostra é nesta marioneta onde é que ele tocou. Fazer a reconstituição, sim. Deus! eu entrei aqui tipo há um minuto e está a ser extremamente perturbador. Isto eu não é um sei programa que normal, não sei do que é que dimensão. Estás a falar. pelo rabo. Isto não é. Não, isto... eu vou-me embora. Não, é o contrário. O tipo é que enfia a mão na marioneta. Sim, marionetas com mãos enfiadas no. Vamos dizer que ele andou a meter a mão onde não devia. Passa a expressão. A marioneta era uma extensão da masculinidade dele. Deus. E aí eu vou-me embora agora. Foi um programa espetacular, adeus. Podes ficar, Rita, que já acabámos as notícias. Agora vamos para o intervalo. E vamos passar o quê? Vamos passar uma música qualquer que não sabemos qual é ainda. Uma música dedicada à Rita. Vocês logo veem. Meto a música das Navegantes da Lua. Pronto. É, pronto. Dinah, it's just a rabbit with a waistcoat and a watch. Oh, my dear and whiskies, I'm late. Now, this is curious. What could a rabbit possibly be late for? Please, sir. I'm late for a very important date. No time to say hello, goodbye. I'm late. It must be awfully important, like a party or something. Mr. Rabbit, wait! No. I'm overdue. I'm really in a stew. No time to say goodbye. Hello, I'm late. Vamos passar a falar dos filmes da semana e não só. Também há outro filme de que vocês querem falar, que é o Twilight. Não, passamos isso à frente. Vai, eu já toquei no monstro, estou quase também. Tu já tocaste já no monstro? No monstro aqui no o toque sim. Retal, sim. O que é que tu disseste sobre o monstro? Mas porquê que o Elmo está sempre a ser trazido para o programa? Ah, pá. Então diz-me o que é que tu disseste sobre Houve o filme programa. Para não deixar... Não. Once upon a time there was a program. Não, é péssimo. A versão, a luta final é porreira por causa das decapitações, mas de resto, né? A luta final não é porreira porque depois chega desiludida. Ah, claro, não morreu ninguém! Eles deviam ter morrido todos. Assim, todos! Era a melhor maneira de mesmo aquele senhor advogado que aparece lá à meio e que se dá papéis e que tem uma cena de 15 minutos para nada. Exatamente, uma cena de 15? 2? Sim, eram 2 minutos, mas praticamente 15. Ela está toda sensualona no jantar, não é? Não foram 2 horas? Sim, não, mas aquilo é fantástico. Para mim, a experiência do Breaking Dawn pode resumir-se a isso. Epá, a primeira meia hora é partir o coco a rir. A hora do meio é a pior seca que eu já alguma vez tive. A última parte também é de partir o coco a rir. A minha experiência em termos de Twilight é, por favor, transformem-me no Elmo. Eu por acaso gostava que houvesse uma cena depois dos créditos finais para saber se o outro rapazinho conseguiu subir a montanha. Aquele tipo que se corta e... O outro rapazinho conseguiu subir a montanha. Aquele que estava a subir a montanha e ao sente o sangue dele. Ah, ela vai atrás dele e parece uma aranha a subir a... Com os efeitos especiais espetaculares, diga-se de passagem. Ah, falando de efeitos especiais, a cara do bebê. A cara do bebê. Eu passei o tempo todo do filme. Eu não sabia parecia que o olho ia cair ou coisa assim parecida. Eu não sabia que aquilo era feito em computador. Só soube depois. Então eu passei o tempo todo do filme a pensar... Mas a criança... Eles foram quem é que são os pais que deixam fazer isto a uma criança? Porquê que eles foram buscar um puto deficiente? Não podiam ter buscado um puto normal, não? E afinal não, afinal era feito a computador. Eu juro que houve uma cena lá pelo meio... Mas porquê que escolheram um bebê feito a computador? Eles centraram a cara do puto mal. Não sei se deram conta ao meio do filme, mas ele parecia que tinha a cara a escorregar. Foi perturbador. Se aquilo é que é um bebê semi-vampiro, eu não quero ver mais coisas daquelas. Então era o efeito tipo do Indiana Jones quando logo no primeiro pior, gajo morre. Pior. Horrível. Ok, vamos fazer aqui um suspiro coletivo de alívio pelo fim da saga. Mas não se preocupem, Lee, há bocado que vem aí mais um filme de vampiros. Sim, fantástico. E peraí, mais uma pessoa a entrar, Inês, por acaso viste alguma vez o Twilight, o último Twilight, viste o último Twilight, diz-me. Sim, e que tal, então, gostaste tanto como todos nós? Adorei. Dei o microfone à rapariga, pá. Tem ainda uma cadeira. Funciona? Não, isso não funciona. Mas isso está muito baixinho, okay. É preciso uma cadeira agora. Mas a Rita pulou duas cadeiras, porque não queria que mais ninguém se sentasse. Momentos de logística. Agora era aquela música de intervalo do Please Stand By. Twilight, força. Ai. Bem, eu chorei a rir naquela altura em que gente ao meu lado fazia de que, ai, morreu, ai, agora e coisa, e eu não. Eu ria-me com a minha colega que tinha ido comigo exatamente para gozarmos com aquilo, mas não, foi divertido. Desculpa, eu não consigo levar um filme tão sério a sério com a música do Garfield de fundo. Não, mas atenção, se é para momentos divertidos, tem aquele momento em que o Michael Sheen vê a criança e faz. Eu não me consegui rir em momento algum do filme. O Michael Sheen é um gajo que eu tenho. Não sei, isso é respeito que eu tenho por ele. Um gajo que faz filmes como ele faz e depois vai fazer aquela figura, pá, não sei. Pá, olhem, eu sinceramente eu digo, neste filme, o Michael Sheen é tão hémico que eu queria trazer uma piada e não consegui, eu arranjei 10 piadas e vou-te pedir que tu as numeres enquanto eu digo as piadas, as 10 piadas que eu arranjei para descrever como é que é o Michael Sheen. O Michael Sheen é tão hémico que o DVD será vendido na secção de charcutaria. 2. O Michael Sheen é tão hammy que o filme foi banido em Israel. Badum. 3. O Michael Sheen é tão hammy que deveria ser servido como melão. Badum. 4. O Michael Sheen é tão hammy que está a ser enviado em caixas para a Somália como ajuda humanitária. Eu vou parar por aqui. 5. O Michael Sheen é tão hammy que o William Shatner ficou comovido. 6. O Michael Sheen é tão hammy que vai a cocktails de gaila em fatias muito fininhas. 7. O Michael Sheen é tão hammy que também está disponível em genérico. Chama-se Virgílio Castelo. 8. O Michael Sheen é tão hammy que a Vila de Barrancos começou a produzi-lo em série. 9. O Michael Sheen é tão hammy que, segundo um estudo da Universidade Católica, ele já ornamenta os testes de 13% das churrascarias. E 10. O Michael Sheen é tão hammy que foi considerado acima das nossas possibilidades. E acabou. E acho que finalmente podemos pôr as... Vamos arrumar o palco a um canto e nunca mais durar o tempo. Desenterrar os caninos. Devíamos ter música funerária ou uma coisa assim. Uma música para celebrar o final, temos sinceramente. Temos o Scooby-Doo, não chega. Ele agora vem assombrar-nos para o resto das nossas vidas. Vamos ver a saga Twilight a ir para o horizonte ao som de Scooby-Doo, então. E morrer. E vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos falar, mas é do Killing Them Softly. Softly? Killing Them Softly. Enunciate. Está melhor. Ainda não vi isto. Quem é que viu? Eu não vi isto. Ainda Tiago. Não vi, mas quero ver porque tem o Brad Pitt e o Brad Pitt é giro. Ok. Depois sou eu que não vejo os filmes por razões nobres. Eu acho que ainda assim sexualidade é um bocadinho mais nobre do que dinossauros. Tu vês os filmes por terem não são mutualmente exclusivas. Mas o Batman não já viste Arma da Vida? Meu Deus. Pronto. Mas achei que tem dinossauros. Exatamente, por isso é que... Mas pronto, Conversa para outra altura. Kingdom of Software. Começas tu, começo eu. Começas tu. Começo eu. Ora, este Kingdom... Este Kingdom Software é um filme bastante porreiro. Eu dei-te 5 porque, pá, eu tenho uma fraqueza do caraças por filmes mafiosos. E quando eles fazem um filme destes, eu tenho que o adorar. As cenas de assassinato tens, são... És contratualmente obrigado a adorar. Sou. Faz parte da minha religião. Qual é que é a tua religião já agora? Quero saber. É o gangsterismo, sim. É a cientologia, tá. Pá, as cenas de assassinato são todas espetaculares. São. Quando a música toca e é um clássico, tu sabes que vem em porcaria. Yeah. Alguém vai morrer de forma bastante dolorosa. Principalmente aquela cena em que... Quem é que morre no carro... Sim, a pessoa que morre no carro. Não queremos saber. É isso. Spoilers, pessoal, spoilers. Não, eu gosto muito daquela pessoa que morreu no carro e depois abre o livro. Obrigada. Foi o Liam Neeson, pai. Eu queria dizer o Liam Neeson. O Liam Neeson está nesse filme. O Liam Neeson, exatamente. Sim, o Liam Neeson. Uma das, também tem os lobos e tal. Magníficos, sim, fantásticos, momentos secundários. Pá. Aliás, viu os lobos do The Grey. Exato. Diz-me que o Killing Them Softly dos Fugees não está na banda sonora. Não, não está. Era demasiado clichê. Não. Não é tudo mal. É que o Kung Fu Fighting está no Kung Fu Panda, portanto... Tá, essa era óbvia. Sim, e o Jack Black é a única pessoa que consegue fazer aquilo funcionar. Continuando para o Killing Them Softly. Que é um título fantástico, diga-se de passagem. O original era Cogan Straight, se não estou em erro, baseado, sim, no livro que eles adaptaram. Pá, o... Como é que ele se chama? Andrew Dominic, não é? Ou Domanek? Qual é a coisa? Andrew Dominic. Eu mudo um bocado o contexto do livro para fazer aqui uma analogia política que... Devia estar como subtexto, mas uhum, é demasiado martelada na nossa cabeça. Para mim, não afetou muito. Sim, porque também não és americano. Quer dizer, vejo o Daily Show. Portanto, teoricamente, eu estou dentro do assunto o suficiente para me dar bem com isso. O que é que nós estamos a ouvir? Pokémon! O que eu ia dizer? Deus meu. É uma boa playlist, não reclames. É sim senhora. Ele perdeu o rei de cansaço. Pá, o Rei Liotta está lá bem. Já não havia um papel do género desde o... Eu quero dizer desde o Narc, mas eu gosto muito do Smokin' Aces. Quem quer ver um filme mafioso com uma camada de tears e uma camada de mortes, não tem assim uma dose assim tão grande. É mais um filme de conversa. E nisso funciona. Mas tem até momentos muito bons de diálogo. Sim, é isso que faz vender bastante para mim. Cómicos até. Tem um melhor typecast que eu talvez tenha visto este ano, que é o do James Gandolfini. Porquê estás só a olhar para mim? Eu não estou a olhar para ti, eu estou a olhar para um ponto além da tua cabeça. Mas eu não sou invisível. Eu sei que não. Ah, continua. Mas eu quero... Eu quero pensar que um dia te irás tornar invisível. Eu consento-te. É. Continuando, o James Gandolfini, pá, como o arco na tua testa, mata-me. O arco na minha testa? Sim. Onde é que está a flecha? Next. E se ele deixa de olhar para mim, pá, eu não posso sentar à frente dele. Este programa é bem esquisito. Vamos tirar o microfone a esta gente e vamos deixar os outros dois falar. Crianças, pá. Continua, Tiago, dou-te a palavra. Com quem viu os Sopranos, estava à espera de ver o Tony Soprano já completamente washed out e com na maré de baixo e tudo inchado, alcoólico e a namorar uma camada de prostitutas, tem esse papel aqui. E para mim é um dos melhores papéis do filme. Eu também gostei bastante. E dos diálogos dele com o Brad Pitt. O Brad Pitt também estava bastante bem neste papel. Sim. De resto. Pois. Mas eu... E é melhor que o Jesse James ou não? Eu só acho. Eu não vi o Jesse James, portanto. Isso, eu já vi há muito não tempo. Vejas. Não vejas. Por isso não vou fazer não a comparação. Pois. Eu acho que este filme teve bons momentos. Mas eu acho que podia... Podia estar melhor. Exatamente, sim. Até porque, pelo que eu li, o filme originalmente tinha uma duração de 2 horas e tal e eles reduziram para 1 hora e meia ou pouco mais. Se calhar cortaram ali... O filme? Coisas. Pá, sinceramente, o filme inteiro. Sinceramente, nem notei grandes problemas de falta de material. Aliás, se já cortassem um bocadinho mais naquela parte mais política dos diálogos do Obama e da... Na cena talvez, de sim. Eu também achei isso um bocado exagerado. Percebe-se a metáfora que ele está a fazer com os mafiosos. Exato, e não era preciso estar a martelar tanto. Para mim é o único problema que o filme tem e não é por aí além que o filme deixa de valer bastante para mim. É isto. Então, e passamos agora então à origem dos Guardiões. Sim. Eu tentei ver, mas ainda não vi nenhum... Visionamento de imprensa. Qualidade. Isso vai ser cortado. Como... Sim. Origem dos Guardiões. Quem é que viu a Origem dos Guardiões? Origem dos Guardiões é uma comédia tão grande que todas as pessoas se riem mal se pronuncia o nome. É a origem, pá. Eu já estou a abusar com o termo origem. Se ao menos isso fosse a origem do Batman. Então, diz-nos lá a tua opinião do Origem dos Guardiões. Pá, eu achei que, em termos de desenho, isso é uma coisa absolutamente espetacular, pá, eu adorei aquilo, eu acho que, em termos de desenho, é das coisas mais espetaculares que saiu em animação este ano, e já é muitos anos, mas, quer dizer, a DreamWorks normalmente tem cuidado nesse coisa, só que, em termos de história, epá, é um bocado fraquinho, porque, pá, aquilo está tudo tão bem estruturado, tão bem feito, aquilo está tudo tão preparado para ser uma coisa tão boa e de repente, quando tu chegas à parte da história, aquilo não ser totalmente bom, o casting é espetacular. E quero dizer, quando chegas à parte da história... António com dificuldades em expressar-se. Exatamente. É o mesmo que acontece no filme. O filme tem dificuldade em expressar a sua própria história. É o Pai Natal, o Coelho da Páscoa, a Fada dos Dentes e um gajo que faz o pessoal adormecer. O João Pestana, Epá. Sim. Acho que não é para levares muito a sério a história. Não é para levares muito a sério. É para os pequenos. Mas diz lá qual é que é o teu... vê lá, tenta arranjar-me uma descrição a certa de como é que é o 2001 e diz-me se faz algum sentido. E depois vem-me dizer se esse é um filme bom ou não. Faz sentido, pá. Tirando a última parte. Tirando a última parte que vai discutir para casa. Sim. Senão... Uma pessoa tem que ir ler à Wikipédia. Estás a ver o que é que eu estou a dizer. Mas quer dizer, pá, o Origem dos Guardiões é um filme que, pá... António, tinha de ter uns diálogos bastante... Tinha de ter diálogo bastante melhor do que não seja apenas exposição de coisas que nós deveríamos saber. Em vez de, por exemplo, uma pessoa ficar a saber a história do vilão a meio do filme ou coisa assim parecida, a ver alguma coisa... Ah, não, espera! É a altura de saber a história do vilão! E esta é a história do vilão! E o vilão, diz-nos toda a sua backstory a meio de um ataque... Os Guardiões, pá. Aparece aquele momento no Dark Shadows em que a rapariga lobisomem entra. Ah, pois é, sou um lobisomem. Peço imensa desculpa. E quer dizer, todas as exposições são assim. Quer dizer, pá, tira todo o momento do filme, pá. E eu achei. Não, isso tem que acontecer triste, a determinado pá. Ponto. Mas sim, está bem, mas quer dizer, existem maneiras de conseguir fazer isso bem, existem maneiras de conseguir fazer isso muito mal. E é o que acontece aqui. Não tenho grandes problemas com isso, pá. Neste filme não tenho grandes problemas com isso. Ah, e já agora, o coelhinho da Páscoa, quando está derrotado, é tão querido. Sim, é de facto um coelhinho. É a coisa mais pequenina e mais fofinha que eu já alguma vez vi. E tem a voz do Hugh Jackman. Mas não é alfa, pá. É um gajo alfa. É macho. Continuo a achar a parte em que ele está pequenino muito fofinha. O que é que separa as vossas três pokébolas das quatro pokébolas? Vamos ter que banir a música do Pokémon. Aparentemente é a história, não é? Aparentemente é a forma como a história é contada. Sim, exatamente. E se calhar tu és muito liberal a dar claquetes. Sim, pá, também existe esse problema. Não acho sei. Um filme com... a todas as semanas... Ah, espera aí, calma. Tenho aqui um filme. O Tiago é um banco alimentar das claquetes. É um banco alimentar das claquetes. O Tiago é Isabel Joni, cá do programa. Não, não. Isso é ao contrário, pá. Eu tenho que vos dizer que... Vocês não podem dar 5, isso é que era a Joni, pá. Não se pode dar 5 todos os dias, sim. Todos os dias, sim. Então vamos falar do Cloud Atlas. Uhul! Finalmente! Finalmente ouvi! Quem quer começar? Figueirinha. Por que estão a olhar para mim? Eu ainda estou em um período de reflexão. Não quero saber! Não quero saber! Diz-se agora! Está a comer banho hoje, pá. Pá, eu tava... Há muito mais de onde que esse feio. Para quem não sabe, pronto, Cloud Atlas é a adaptação do livro com o mesmo nome. Há um não conjunto digas. De 5 histórias, se não me engano. Não, 6 histórias. Que vão desde 1800 e qualquer coisa até a um futuro distópico passado 130 tal anos depois de um evento chamado A Queda, acho eu. E depois tem assim umas ligações um bocado ténues entre eles. Bastante ténues. Pronto. Os irmãos Wachowski, aliás, sim. Mas sabes que há uma imagem que explica isso melhor. Mas há. Os irmãos Wachowski realizaram os dois segmentos no futuro e o primeiro de todos, o do barco e dos escravos, e o outro sujeito, agora não lembro o nome, mas acho que é Tom qualquer coisa, não sei. Realizou os que faltam, portanto é o do Jim Broadbent, que para mim é o melhor, e é o da Hail Berry e do Sig Smith mais velho, etc. Pronto. Tendo isto em conta, eu estava um bocado indeciso entre o 3 e o 4, em termos de classificação, porque o filme é bom, mas uma coisa que eu por acaso reparei, alguns de nós foram ontem ver o filme, fomos ontem ver o filme, e quando saímos da sala de cinema, falámos sobre o filme, pai, o quê? 5 minutos, e falou-se tudo a seguir menos sobre o filme. Inclusive. E então, qual é que é o problema? Lá está. Eu já tinha ouvido, já tinha visto o Sim, filme. Sim, mas repara, até a Adriana foi e não tinha visto o filme ainda e não. Então, está bem, a Adriana é uma chance. Mas qual é o problema de não ter nada para reclamar? Exatamente. Não é ou nada para não, falar. Quer dizer que está tudo. E está tudo bem. Não necessariamente. Significa que não há ali nada de excepcional que te faça. Ou então, por aí, simplesmente queres falar de outra coisa, que idiota. Não tem nada a ver com isso. Para mim é. Vais avaliar um filme pela qualidade da conversa que vem a seguir. Mas lá está. Tu não falas sobre o filme porque ele é competente. Não é excepcional, nem é mau. Mas e foi isso que eu achei. Por acaso, os bons filmes não dão muita conversa a seguir. Não. Eu discordo. Ah, é ótimo, sim, pois. Sim, sim. Eu discordo. Eu também acho que é ótimo, pois. Eu discordo, mas pronto. Achei que é bom, quem não foi. Aliás, não viu... quando um filme é mau, eu que costumo falar dele. Exatamente. Não, mas repara que é o que eu estou a dizer. Ou quando é mau ou quando é bom, é aí que falas dos filmes. Quando não, ele é médio. Não, é quando é mau ou quando é médio. Quando é bom, eu não. Eu não concordo. A discussão do ano. Sim, eu não concordo. Pronto, achei que o filme é bom, mas duvido que esteja no meu top 10 do ano. Tu gostas do Batman? Não tens, não tens coisas a dizer sobre o assunto? Vamos tirar-lhe o microfone outra vez. Força. E vamos falar a sério sobre o filme. Estou com calor, estou muito calor. Está muita gente aqui dentro. Pau, chica, uau. Eu já falei demasiado dos outros filmes, portanto só quero dizer que era uma sequela com o Tom Hanks como irlandês. Mais nada. A Adriana também quer isso. A Adriana teve um ataque de riso quando apareceu a parte do Tom Hanks irlandês. Pá. É perfeito. Aquilo é lindo, lindo, lindo. Sim, é um match made in heaven, sim. Prossegui. Rita. Eu ri-me em várias partes do filme, cada vez que aparecia alguma personagem com um nariz falso, esquisito, ou quando apareceu Tom Hanks, médico, evil one, também foi bastante engraçado. Ah, sim, sim. É logo no início. E achei bastante piada ao facto de, assim, eles podiam, com tantas histórias ao mesmo tempo, eles podiam ter metido os pés pelas mãos e fazerem uma desgraça descomunal, que é o que 99% dos filmes iriam fazer. E eles simplesmente deixaram as coisas simples. É a abelha Maia. Peço-me essa desculpa, eu já não estou a ouvir a conversa. Isto traz demasiadas memórias de infância. Eu acho que foi uma boa ideia eles terem mantido as coisas simples e as ligações entre as histórias serem coisas tão pequeninas que depois acabem por não estragar a história de maneira nenhuma e acabem por só tornar sim, engraçado. Sim, mas o filme todo desde o início estava a puxar assim para uma coisa mais épica. Mais épica, mas eu acho que foi engraçado eles não terem feito isso. Foi uma surpresa e foi uma boa surpresa. Sim, uma surpresa. E uma pessoa teve de estar, efetivamente, durante as 3 horas, bastante atenta àquilo que estava a passar, porque são perdidos completamente na história. E gostei especialmente da história da chinesa. Chama-se Coreana. whatever, tem os olhos em bico, eles são todos oriental. Ela é japonesa, portanto. Ok. Crianças. O que é? A Dunabai é coreana, pá. Não é japonesa. Epá, a mulher de olhos em bico, gostei muito da história da mulher de olhos em bico. Existem duas, também existe a mesma. Não. Não é a mesma? Não. Ok, não interessa. Gostei muito das várias clones de olhos em bico. Está melhor agora? Não. Oh, meu Deus. Mas porquê que meteram isto alto? Bom, mas continuando, gostei muito dessa história do facto de eles lhes darem a comer elas próprias. Spoilers, pessoal. Então, tu chegaste a melhor parte do filme todo. Já um jingle para os spoilers, já vos acontecer. Completamente. E, epá, foi um filme espetacular, não tenho mais nada a dizer. Foi o primeiro filme que eu dei 5 em 5. Em muito na tempo. Tua vida inteira? Na minha vida inteira. Não, não, não foi na momento minha vida muito inteira, mais histórico. Foi no ano. Aquele momento histórico em que a Rita diz: eu gostei de um filme. Exatamente, eu gostei de um filme. E o David também gostou Sim, de um filme. Eu gostei bastante do filme. Gostei é um bom filme. E atenção, os céus abriram-se. O Armagedão já pode vir. A Rita já gostou de um filme. Por acaso, só assim um à parte, aquilo que eu mais gostei na história, porque cada história em si era um bocado complicado e acho que a mistura delas era assim um bocado complexa, especialmente de prestar atenção. Aquilo que me fez até estar entretido a ver aquilo foi a história do editor. A história do editor. Era tão leve, era tão agradável, era tão cómico. A fuga dele. Espetacular. O grito dele, Silent Green is People. Estava tão, tão cómico. E o outro idoso? O outro idoso. O outro idoso. I know. Tu ainda não viste o filme? Não. Pois. Não. Isso foi tão awkward, meu Deus, tão okay, awkward. Ok. Silvia, a tua opinião? Eu gostei bastante do filme, acho que já foi um bocado tudo dito. Acho que conseguiram manter um bom ritmo ao longo de todo o filme, aquilo não pareceram 3 horas, passou-se muito bem. E foi a primeira vez que o Hugh Grant fez um papel decente. É mentira, como fã do Love Actually, isto é mentira. É mentira, sim. Também gostei muito do Hugo Weaving a fazer lá da outra enfermeira. Por acaso é incrível, este filme discrimina os Hugos, porque são ambos maus durante toda a coisa. Porque é o Hugo Weaving a ser mau em todas as storylines e é o Hugh Grant que também é mau em todas as storylines. É um bocadinho, eles só vão manter a coisa constante, mas eu gostei bastante do Hugo Weaving, mas foi no papel do demónio. De coisa. Uhum. Do demónio. Sim. Está muito, muito giro. Sim, por acaso. A personagem está muito espetáculo. Sim. Então, o que é que vocês acharam da caracterização? Acharam que fez sentido ao longo do filme eles andarem a maquilhar toda a gente ou havia partes que era... Eu acho que é agradável. Foi muito divertido. Eu vou-te ver. Dizer, eu acho que eles a terem maquilhado, pá, eu acho que é das ideias mais espetaculares que eles tiveram. Pode não resultar assim muito bem no caso da Halle Berry como judia. Acho que o pior caso é esse, é mesmo o caso dos orientais. Não, que eles parecem ter assim uns olhos assim um bocado esquisitos. Não, não. A Duna Baia como mexicana, pá, nem sequer percebes coisa. A Duna Baia como mexicana. Não, mas repara que eu não estou a falar nisso, estou a falar é ao contrário. Tipo o Weaving oriental. Com os olhos em bico eu ri-me. Sim. Mas ri-me bastante. Mas também me ri bastante quando apareceu o Hugh Grant só com uma batata no nariz. Sim. Só com uma batata no nariz. É logo no início, numa cena de um jantar. Sim, o Hugh Grant com um nariz enorme. Ok, está bem. Não, mas quer dizer, eu acho que é uma coisa espetacular eles terem permitido, através da maquilhagem, os atores poderem fazer papéis independentemente do género e da raça. E, sinceramente, acho que é uma ideia excelente. E... eu acho que mesmo apesar de tudo, o Doraemon está-me a distrair, mas mas eu acho que isso é uma ideia inspirada e é uma oportunidade fantástica para todos os atores envolvidos. E eu tinha ficado um bocadinho pé de atrás com o Cloud Atlas da primeira vez que eu o vi, aliás foi a razão pela qual eu fui vê-lo outra vez, e pá, da segunda vez, pá, não tenho o elemento da surpresa, mas pá, tudo passou a fazer bastante sentido. E pá, eu gostei do Cloud Atlas, e sim senhor, Wachowskis estão perdoados pelo Street Racer e pelo Matrix Revolutions também, já agora. Pelo 2 e não, pelo vamos 3. Tão longe. Sim, e eles vão mudar já. O quê? Vocês acham que o Matrix Revolutions é bom? Não, ele está perdoado por Reloaded, mas não pelo Revolutions. Sim, ainda não. Sim, mas eu disse Revolutions. Mas ainda não chega para perdoar. Ainda não chega para estar perdoado. Para pagar a dívida. Foi mesmo mau esse filme. Nós estamos ali. Eu acho que ainda é pior do Revolutions é o Speed Racer, pá, mesmo assim. Não, o Speed Racer tem partes engraçadas. Sim, está bem. Vim... Com um macaco. As partes do macaco, pá. Eu não consigo dizer isso com cara séria. Passamos o resto do programa a ouvir o Tiago a tentar dizer as partes do macaco. Ou o gajo do Host. O Racer X. Racer X. Sim. Funcionou tudo muito bem. Eu prefiro passar o resto do tempo todo a falar sobre os três filmes do Star Wars que aí vêm e qual é que raio que vai ser. Ah, pois chegasse horas! Ah, bolas! Já foi discutido hoje. Ups! Ups! Tivessem-me avisado o que é que tiveram a falar durante os 20 segundos de intervalo. Sim, mas nós estivemos a seguir a live feed, a tua corrida para chegares aqui ao. Então, e para a semana... Estúdio. Temos mais uns quantos filmes a estrear. Temos o Amor, temos... O Amanhecer Violento. Temos a milionésima adaptação da Ana Karenina. Ana Karenina, sim, e temos um par de óculos para a Sílvia. Por acaso não trouxe os meus. Temos um filme chamado Chef Francês sobre... Adivinharam, sim. Cozinha. Exatamente. Não e tens a Sininha e o Segredo das Fadas. Sim. Para a semana é a semana de poupar dinheiro para ir ver o Hobbit na semana a seguir. Ai, desculpa, mas eu vou ver o Amor. Claro. O Amor. E a Ana Karenina, que está no festival do grupo de cinema. Mas agora fora de brincadeiras, quantos filmes da Sininha é que já existem? Imensos. Mas a maior parte deles vão para DVD. É que já está tipo a ser um bocado... Para sábado assim. Já está a ter quase tantos como a Barbie. Sim, mas atenção, é agora... tipo a personagem que eu mais testava na porcaria do filme inteiro. Mas agora, atenção. Então o Hulk do raio do Sininho, só me apetecia partir da televisão cada vez que ela aparecia. Sim, é a única fada... Sim. Rita, a pacifista. Rita, a pacifista. Todos nós temos os nossos problemas com personagens, o meu é a Sininho. De portanto, portanto vamos, já temos uma prescrição para um filme para a Rita ver para a próxima semana. Sininho e o Segredo das Fadas. Fazer 75 minutos, sim, de tortura. Fazer uma vaquinha, meter um euro cada um. Sim. E quando chegarem, é um euro. E quando chegarem à sala de cinema, ela vai estar toda desfeita. Isso depois que a quem se vai ter de haver com os senhores és tu, não sou eu. Só de rastos é que metem numa sala de cinema para ver a Sininho. Na Roy e Penol. Nunca viste Laranja Mecânica? Não, é assim que a gente vai fazer, pá. Pronto. Sim. Quando vês o filme, lembra-te da parte da cine. Leva gotas para os olhos. Leva alguém para te fazer terapete. Para te fazer umas aplicações. David, tens um. Já viste a Laranja Mecânica? Eu já tenho um trabalho. Já tens um trabalho para fazer. Então, e parece-me que ficamos por aqui. Até para a semana, malta. Tchau. Adeus. Tchau. Adeus. Tchau. Não há rolas para o Nodi. just took me over from my hole. With a chance we can make it now. When I look into the sun goes down, I'm away with the cold. É o Ray Liotta,